Primeiro foi uma piada, falando que mulher só sabe pilotar fogão. Depois, um comentário maldoso, de que mulher tem que receber um salário menor só porque é engravida. Por fim, um tapa. Todos os dias, nós, milhares de mulheres, sofremos violência moral, física e psicológica, pelo simples fato de sermos mulheres. A gente não pode se calar. A violência contra as mulheres não pode ser naturalizada. Ligue 180, denuncie e receba orientação sobre direitos e legislação. Converse com outras mulheres, você não está sozinha. Onde tem violência contra a mulher, a gente mede a colher. Este produto de áudio foi elaborado pela Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio Fundação Banco do Brasil.